Salvador, Mundo Botânico, voo 974, estamos retomando o Super Autoestima, nosso traço. 754 para Campina Grande, está autorizado nível 390. Da escola da 10, sai da PUCA, transição de par. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a peso Luna 0. 5530 é o seu transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado nível 390, pela Super Luna 0, sai da PUCA, transição de par, primeira curva à esquerda. 530, controle, saída 1, 1-9, 1-7-4. Protegimento correto, número 18. Márcio, 1-7-4. No 600, no solo 00, livre pista pela direita, chama o solo 1219. Direita 219600. Solo Salvador, boa tarde, 1600, livre. Volta 600, prossegue de alto, me chamar antes da Juliette. Sim, te chamará antes, Juliette, 600. Tô 2, controle, prossegue. Tenente, o Guardião 02, 500 pés na escuta permanente. Tripe 5490, agora centro Recife, 12545, secundário 2685, bom povo. No 328, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre LS e reposto estabilizado. 2000, 10, 14, reposto estabilizado. Voo no 3, 21. Estamos de luta autorizada até a saída do Pátio 3. Solo Web 621, acionado 16, 430, receita. 06, 430, receita, confere? É, 16, o resto confere. Prossegue a Índia e Alfa no ponto de espera 186, 1014 no altímetro 6721, galera. Gente, Índia e Alfa no ponto de espera da 10286, 1014. Obrigado, boa tarde, então. Juliette, estamos no autorizado cruzamento do pátio principal, procede via Lima, mais Quebec, na Quebec Torres, 186 para o cruzamento da 1735. Vai ingressar via Juliette pro 02. Juliette 02, meu Deus. Bravo, Kilo Whisky. Afirmativo. Pronto, para dar 1 a 0. 1 autorizado, alinhar e decolar pistola 0, vento no 60 graus com 089. Vem, decola 1 a 0 na cabeça. Para informação, temos um helicóptero no setor de Duna, mas sendo que é péssimo, interfere na sua aproximação. Quem chegou no 322? Passarelo 2230, Centro Recife, 1288, secundário 260. 1322, você iniciou a redução. Sente. 5520, no transponder, 11935, controle. Ingresso no pátio 5, nós estacionários de frequência. Passaredo Web 6721, decolado ao 06, chame controle frequência 1935. Web 6721, chamando controle. Sim, Matheus, falou. Possível 330, contato ao estabelecido, saída Momo. Bem, 330, Momo, pois é por aqui, Tentaremos coordenação. E aí, obrigado. Deixa o 328 Torre, 118 mesmo pouso. 18-6, obrigado, Salvador. Boa tarde, voo no 322 ILS, 0, machado instalada. Adicionar 6315-190-110. 6315-190-110. 6315-190-110, pode chamar. Salvador, adicionar 6315-190-110. 6315-10 para 050, direto do 1, é o 6315. Direto da 50. 328, tráfico avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 0 graus com 07 nós. Quem negar no 0 no 4. Pouso 0 no 4, ele pouso na pistão no 0, o voo 1 no 3. Autorizado, puxa daqui a cena mais uma táxi, azul. Regresso? 02, torre 118-6. Adião? Depois no farol Itapuã, Guardião 02. Uno 328, no solo 12, limpe pela direita, chama solo frequência 1219. Limpe pela direita 219, aperta aqui. Entendi a autorização. Então, 1-0, a ponta nacional, estabilizado, mais 1-2. Eu segue via Índia e Alfa no ponto de espera 118.6, 1014 nautímetro, até a próxima. Índia Alfa, 114, 1014. Solo, boa tarde, agora 328, agora você tem Alfa. É 328, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Tomarinha para Juliette, via Alfa, 328. Voo 9-06, muito boa tarde, Praia da Caju, está autorizado nível 230, decola da 10, saída Puca, Jamo direto, após decolagem, curva esquerda. 5531 no transponder, 11935, controle. Gente, autorizado com o Fon, Praia da Caju, 230, saída Puca, decola da 10, com curva esquerda. Estamos no 5531, controle 1935, voo 9-06. Protegimento correto, chama para o curso no 07. Controle, objetinha 121. O centro agora 2545, secundário 2856721. 2545, 2865. Agora com referência aos visuais, autoriza a descida para dois opostos, 6315. É 3152000, ajuste 1014, livre LS, é posto estabilizado. 2014, portaria estabilizada, é 315 da hoje. O SAM 3144, está autorizado em TAP, descendo para 3000, segunda aproximação, ajuste 1014. Vitor em Juliette, no 500 pés, condições visuais, na Flu de Paripe, após Paripe, rotatória. Sem identificação, desce a nível 060, chega da mão. 25, 060, a mão, 52, está pegando. Rapaz, informação, 3566, sem identificação, desce ao 050, chega da mão. Descida para 50, 50, chegada a mais, 3566. 1315 inicialmente a 2500. A 2500 temos um tráfego efetuando a travessia da Baía de Torres dos Santos. Irá cruzar com a aeronave do senhor. Ativo, restrito a 2500 pés, 6315. Positivo, mesmo mantenho em 1500 pés. Gente, graças. Trip 5240 está autorizado a Proa de Duna. Proa de Duna descendo a 4 mil pés, o ajuste é 1-0 no 4. Duna 4 mil pés, 1-0 no 4. No sim, tráfego informado anteriormente, agora na sua posição de 2 horas, 2 horas e 7 milhas, está no rumo nordeste, no 1500 pés. Ativo ciente, restrito a 2500 do 6315. 3566, reduz para 250 nós. 250 nós, 3566. Papatango Bravo, Kilo Isque, agora chama Tui, 118.6, bom pouso. Tango Vitor Indio Juliette, atento ao tráfego que irá cruzar a sua proa agora, está cruzando 3.000, descida 2.500, é um Airbus 320. Estamos ao Paibar, 754, no ponto número 8. 1754, autorizado. Vai estacionamento. Chama ataque. Autorizado de mapa, ataque. 754. 9, chama controle 1935. 119-35, 4089. Como nós passamos para a siga? Como é suas intenções? O local para cheque de vão experimento, confere? 089, contato, radar estabelecido, sobe ao 360, 360, saída da El. 360 da El, poderia coordenar o 320 com o centro? Tentaremos. Está presente, a gente pode voar da El? Voa Leda. Leda, obrigado. Pode sim, então eu vou pagar para o senhor sair da conta, só aguarda para chamar o solo por gentileza que eu vou coordenar com o controle, tá ok? Qual foi um parque que se encontra com todos a bordo? Salvador, boa tarde, Xenero 6315, estabilizado S3, visual com a zero. Xenero 6315, tinha sua aproximação, cheque 6 de pulso e pode passar no marca 2 terços. Portaria externo, o 6315. Positivo, o 4 para aproximação, o terceiro para aproximação, 5240. Gente, mantendo 240, 5240. Externo mais travado, visual com 6315. Xené 6315, autorizado pulso pistão no 0, vento no 60 graus com 089, QNH 1014. E me pouso no 06315. Na M315, informações de tráfego, nós temos um Charlie 150, se aproximando do final da 17, mas não interferirá com o pouso. Ativo, ciente do 150, M315. Saí da Conde por 20 milhas com coordenação com controle. A última de mar agora 1014, tracionamento de táxi 1186. Pessoas a bordo, por gentileza. Até a próxima. Doutor Angolo, 1754 para o táxi, POB de 134, autonomia de 4 horas e 20, alterna a Fortaleza. Consegue via táxi em Engenho Alto, quando no ponto de espera 1786. Altímetro marca 1014, tem bom voo, até a próxima. Via Pátio, via Alfa, no ponto de espera, com a visão no zero voo. 1754. Prossiga. Informação mais autorização Natal. Rolou o patango, prossiga. Pode para o táxi, rolou o patango. Torre de Juliette. De Juliette, torre no 86. 86, grava, boa tarde. Do 40089, autorizado ao final 320. Autorizado 320, final 4089. reporte a 3 milhas da final da 17. Serena 3 milhas da 17. Eu queria começar a agilizar o seu pouso. Agilizado, T3144. 3144, final, torre 186. 00 na escuta para cópia. Na escuta, 600. O número 600 Salvador Natal, autorizado nível 370 via Upper Zulu 10. Decolagem da pista em uso é 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puka com transição Tipar. O transponder grupo de 5, 5, 5, 5, 5, e o controle em 1, 9, 35. Gol no 600. Feito aprovado, Natal 370, Pedro 10, saída Puka, transição Tipar, decolando da pista 10, curva esquerda, transponder 5, 5, 5, 5, controle 19, 35, gol 600, posição 2. Protegimento correto, repostando pronto para acionamento e push, gol no 600. Fala Salvador, Channel 6305, livrou-se, escuta. Fala Channel 6305, boa tarde, táxi via Alfa, reportinho do táxi Juliette. Muito boa tarde, na Alfa, reportarei antes do Juliette, o 6305. 17. 8-0 para a esquerda, Vitor Silva. Passou o interno, baixado, travado, 3144 atrás. 3144, caixa de aproximação, aguarde pista livre para pouso. É. 3566, Tanda, essa para 3000 pés, ajuste no 014. 3.000 pés, 0.094. Está 3.000 pés. 0.9, prossegue, 6.3. 1.44, autorizado, pouso, pistão 0, vento 0.0 graus com 0.89. 7. Repouso, 3.44, está informando, tem que ser helicóptero na final aqui. 3.144, informação de tráfego, é um... Papá, Alfa 3-2, não entre fraco o seu pouso. 7. Alfa Luiz, que no solo de 2-6, autorizado o backtrack, agilizado, ingresso no parte 4, repartizando pista. Chegou 4, decolado Alfa 2-7, chame controle 1-9-3-5. 7-4. Interceptando a final da 1-7, visual contrário a final da 10, Vitor Juliette. Vitor Juliette, que tinha sua aproximação, reposta 3 milhas da final, aguarde pista livre para pouso. Silêncio está 3.4 milhas, ele está aguardando a autorização para pouso, Vitor Juliette. Juliette, aguarde pista livre. Vitor Juliette. Meia, 2.000 pés autorizado a final no zero. 2.000 pés autorizado a final do XRI, 3566. Azul 4089, chama Centro Recife, 251, alterna no 3325. Ok, confirmando, 251. No 3325. 3325, obrigado. 4085. Torre Juliette, autorizado pouso pistão no 7, vento 1 no 40 graus com 08 nós. QNH 1 no 0 no 4. Livre pouso, Juliette.